Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Credibilidade, independência, profissionalismo. Essa é a Rádio Cultura M1020. Informação é o nosso forte. Venha conhecer os encantos e as belezas de Timburi. Com uma riqueza natural incomparável, Timburi é destino para quem busca tranquilidade e também aventura em meio à natureza. Com cachoeiras paradisíacas, montanhas, pequenas ilhas e muito verde. Banhada pelo rio Paranapanema, Timburi é ideal para os amantes de esportes náuticos, pesca e lazer em águas cristalinas. Timburi figura entre as cidades participantes do polo turístico Angra Doce, nascendo assim a Estância Turística de Timburi. Venha conhecer os encantos da nossa cidade. Prefeitura Municipal de Timburi, gerando bons frutos. 14-3512-2220. Cultura AM. AM. É tão bom estar com você, ter a sua sintonia, toda hora, todo dia, em cada amanhecer. Cultura. Vem sempre comigo, nas ondas do rádio, descobri como é bom sempre. Cultura M e a hora certa. 1h59. ZYK 515. Rádio Cultura de Assis Limitada. 1020 kHz. Onda média. Estúdios na rua Benjamin Constant, 33. Décimo andar. Cultura M. Em Assis, São Paulo. Atenção. O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, na Cultura, programa A Tarde é Sua. Aquele que não foi criado, mas trouxe à existência tudo o que há. Que montou num querubim e voou sobre as asas do vento. O que tira a vida e a torna a dar. E com uma só palavra, criou todo o universo. Ele que com um sopro fez separação das águas e abriu um caminho em meio ao mar. Aquele que era, que é e o que há de vir. Grande, tremendo, soberano, Deus de toda a glória. É salvação. É sobrenatural. Alô, Assis. Olá, região. Olá, meu Brasil. Brasil. É, estamos chegando para mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa A Tarde é Sua, A Tarde é Nossa, aqui na Cultura. Eita, nós, eu, Edson Santos, com vocês até hoje um pouquinho mais rapidinho, hoje só até as 15 só, viu? Hoje só até as 15 horas da tarde. É, rapaz, é rapidinho, por isso que eu já falei, já cheguei chegando. Olá, Cis, olá, Gião, olá, meu Brasil. É, rapaz, pode demorar muito não, porque a tarde é sua, a tarde é nossa aqui na Cultura, comigo, meu amigo Manuel Martinez. E vamos junto aí, trazendo muito louvor e adoração a Deus nesta tarde de terça-feira. Já vamos com a primeirinha, Jonas Vilar, Deus de Promessas. Jesus. Feliz Ano Novo! 515. Rádio Cultura de Assis Limitada. 1020 kHz. Onda média. Estúdios na rua Benjamin Constant, 33, décimo andar, em Assis, São Paulo. Venha conhecer os encantos e as belezas de Timburi. Com uma riqueza natural incomparável, Timburi é destino para quem busca tranquilidade e também aventura em meio à natureza. Com cachoeiras paradisíacas, montanhas, pequenas ilhas e muito verde. Banhada pelo rio Paranapanema, Timburi é ideal para os amantes de esportes náuticos, pesca e lazer em águas cristalinas. Timburi figura entre as cidades participantes do polo turístico Angra Doce, nascendo assim a Estância Turística de Timburi. Venha conhecer os encantos da nossa cidade. Prefeitura Municipal de Timburi, gerando bons frutos. 14 3512 2220. Sol e Lua informa a hora certa. 2h29. Rádio Cultura M, 1020 kHz. A rádio que abençoa vidas, a rádio do outro dia, sim. Anuncie na Cultura M. Ligue 18-3322-8811. Editor Eureka, uma visão do futuro para o seu ensino. Livros e apostilas para creche, pré-escola, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Uma maneira inteligente de ensinar. Venha nos conhecer. Visite o nosso site www.editoreureka.com.br. Editora Eureka. Cultura M 1020. Primavera no ar. Venha pra De Rafa, você vai encontrar tudo que você precisa pra economizar. Bolsas, chuteiras, calçados em geral, do netinho ao bobo com precinho especial. De Rafa, De Rafa, economia e qualidade aqui não tem nada igual. De Rafa, De Rafa, atendimento e preço baixo, que loja sensacional. Uau, uau, De Rafa, Avenida Davi Passarinho 821, Assis, São Paulo. Música, alegria, informação, a todo momento. Cultura AM 1020 kHz. Atenção, o programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores. Você ouve a partir de agora na Cultura a transmissão da Tarde da Bênção, ao vivo, direto da Igreja Presbiteriana Renovada Central. Tarde da Bênção, agora na Cultura. Vem, Senhor.